Notícias se deixam entediado? Não tem saco para ficar lendo de hora em hora as últimas notícias no Brasil e no mundo? Veja as notícias com outros olhos. Ou com outros ouvidos. E descubra que ficar informado pode ser algo divertido. Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja onde estiver... Bem-vindos ao Vê Se Pode! Bem-vindos! Tanto tempo! Nossa, muito tempo, hein, Beto? Será que a gente vai conseguir gravar? Será que a gente vai conseguir manter o ritmo? Olha, não sei se a gente vai conseguir manter o ritmo, mas vamos fazer pelo menos uma pessoa feliz. O Rafael Portillo deve estar sentindo saudades. Aliás, Rafael Portillo tem um novo, entre aspas, concorrente aí, né? Para fã número 1 do Vê Se Pode. Opa! Toma cuidado, hein? Toma cuidado, Rafael. Quem que está para concorrente? Bom, a gente não sei você, mas eu, pelo menos, recebi uma enxurrada de e-mail, link, não sei o que, bababá, de um cara chamado Jefferson. Opa! Que ele falou que ele escutou todos os nossos episódios do podcast, ele foi no meu blog, ele foi no meu Orkut, leu todos os meus recados, sabe assim... Fique com medo. Sim, momento meda, né? Ai, ai, vamos começar, Beto? Vamos começar. A gente já passou tanto tempo aí de férias, vamos começar. Bom, primeiro eu queria comentar, assim, a gente tá fazendo um ano de Vê Se Pode, um momento completamente especial em nossas vidas, né? E é o episódio número 15, então a Vê Se Pode hoje está debutando, que bonito, né? Daí começa aquela musiquinha, tipo de Miss Brasil, né? Então, e uma das coisas que a gente tinha falado no nosso primeiro Vê Se Pode, não sei se você lembra, Beto, você lembra do Mestre Bimba? Lembro do Mestre Bimba. Sim, você achou que ele era o único, né? Achei. Não, existe outro Bimba. Cuidado. Conte para os nossos ouvintes quem é o Mestre Bimba. Mestre Bimba era... Olha só a memória da pessoa, né? Mestre Bimba era um mestre de capoeira, né? Agora eu encontrei um outro Bimba. Ele é... Ok, corta isso, tá? Ok. Peraí, cadê? Me avisa quando a gente voltar. Gente, cadê? Regata? Ah, tá, beleza. Ok. Então, esse outro Bimba... Não, peraí, me avisa. Vamos lá, um, tá. Dois, três. Ok. Esse Bimba, ele é esportista de regata. Ele tava participando das Olimpíadas. Opa! Meu Deus, quantos Bimba pra cá, Bimba pra lá. Existem muitos Bimbas por aí, né? Mas tudo bem. Achei interessante porque justo quando a gente foi gravar esse podcast, um ano depois, eu encontro outro Bimba. Aliás, eu não sei se vocês ouvintes sabem, mas a gente está festejando o primeiro ano do Vê Se Pode. Claro que tivemos a nossa interrupção, mas estamos prontos pra voltar com tudo. Tá, eu já tinha falado isso, mas tudo bem. Ai, Jelly. Oh. É assim que a gente começa? A gente vai ter que falar para os nossos ouvintes como foi a nossa relação no tempo em que não estivemos juntos? Bom, se eles acompanharam, Dayloggers, como a gente mandou eles fazerem... Aqui a gente não pede, a gente manda, né? Então, já que a gente está mandando, você já votou no Vê Se Pode? A gente está concorrendo o prêmio de podcasts 2008! Uhul! Não, detalhe, a gente está em segundo lugar. Concorrendo com o Nerdcast, ou seja, segundo lugar é quase o primeiro pra gente. É, sim, na verdade a gente está concorrendo com o Phelps dos podcasts, né? Então, segundo lugar é uma medalha de ouro. Então, por isso, pedimos a todos os nossos ouvintes, agora que estão ouvindo, porque são ouvintes que ouvem, que bonito, né? Para entrar no vesepode.blogspot.com e clicar no link que tem ali que diz Vote no Vê Se Pode. Votando, é só clicar no botão verde, você já vai ter colocado seu voto na gente e nos terá feito felizes. Se ganharmos, haverá um vídeo no YouTube da Tiele nua dançando. Quê? Como é? E ela acaba de ficar de saber. Não, peraí que eu não tava sabendo disso. Ah, não, tudo bem. Eu faço. Se a gente ganhar, eu faço. Opa! Promessa! Vamos para a primeira notícia? Vamos. Já que estamos falando de mulheres, de colos, desse tipo de situação, vamos para a piada mais antiga do mundo. Remonta-se a 1900 a.C. A piada mais velha do mundo, e que sugere que o humor era de humor escatológico, era tão popular nessa época quanto hoje. A piada surgiu entre os sumérios, que viveram no que é hoje o sul do Iraque, e diz: preparem-se para a melhor piada que vocês ouviram na história da humanidade, até porque é a primeira piada. Vamos lá. Algo que nunca aconteceu desde o começo dos tempos. Uma mulher nunca soltou um pum no colo do marido. Que merda! Mas parece uma piada de alemães. Hã? Hein? Não. Alemão não é engraçado. Não, mas é em inglês que não é engraçado, não é? Não, em inglês tem humor. Como sempre, você pode não perder o seu humor usual. Mas para vocês que estão curiosos, o primeiro lugar de 10 piadas mais antigas do mundo publicada pela Universidade de Sinclair Wolverhampton, na quinta-feira, diz que essa é uma piada de 1600 a.C. sobre um faraó, o rei Snófaro. Em segundo lugar, como entreter um faraó entediado? Coloque um navio cheio de mulheres vestidas somente com redes de pesca e diga ao faraó que pegue um peixe. Cri, cri, cri. Mas já a piada britânica mais antiga do mundo data do século X e revela o lado obsceno dos anglo-saxões. O que fica pendurado nas costas de um homem e quer entrar em um buraco no qual já entrou antes? Resposta? Uma chave. Cri, cri, cri. Ai, essas pessoas que não têm senso do humor. Cadê meu produtor? Produtor! Produtor, eu sinceramente não consigo mais trabalhar com a Tiele. Ok. Vai, produtor. Como é que é o nome do seu produtor? Casper. Ednilson. Não, é Casper. Casper, ok, Casper. A friendly ghost. Vamos para a segunda notícia. Produtor. Casper, o produtor camarada. Que horrível. Cri, cri. Cri. Como vocês veem, o VC Pode ter uma qualidade de piadas tão boa como a primeira piada a ser inventada. Não, assim, a gente tem que dar crédito para eles, né? Porque era a primeira piada que estava sendo feita. Era tipo um rascunho ainda, né? Então... É, as pessoas vão se aprimorando. Aí... Mas eu sei que todos os nossos ouvintes estavam sentindo saudades de algo que você pode fazer de uma maneira sensacional. Exatamente. Era esse momento em que as vozes ficavam mais... Suaves. Ah, chegamos no momento... Picante. Cuidado. Bom, podcast sem notícia besterenta não é podcast, vê se pode, né? Vê se pode, sem notícia besterenta não é vê se pode. Eu selecionei hoje uma, assim, que me emocionou muito. Eu realmente fiquei com dó do cidadão, né? Homem fica preso ao tentar fazer sexo com um banco de metal. É recorrente. Solitário... O quê? O Vespode não consegue viver sem homens fazendo sexo com paredes, bancos de madeira... Bicicleta... Até na nossa volta. Opa, na minha volta não! Na minha... Até na volta do Vespode, horas! Deixa a minha volta em paz! O Vespode está trazendo para você o homem que come um banco de metal à sua volta. Então, né? Solitário, ele tentou se aproveitar de buracos em um objeto na praça. Não, o mais bonito é que, assim, o pessoal que fez a notícia é um pessoal muito sacana, né? Olha só, eles colocaram a foto, olha a legenda da foto. Foi, entre aspas, namorar com o banco da praça e se deu mal. Ai, ai. Um morador de Hong Kong, ah, tinha que ser, né? Tinha que ser um China louco, né? Um morador de Hong Kong precisou chamar os bombeiros para se livrar de uma encrenca bizarra. O cidadão de 41 anos estava solitário, oh, coitado, enquanto passeava pelo parque Lantian, na madrugada de quarta para quinta-feira. Foi quando ele teve a ideia, olha que ideia brilhante, de fazer sexo com um banco de metal instalado no parque. Ele colocou o seu tananã em um dos buracos do banco e acabou entalado. Não, se você for... Engraçado que se você for ver a foto, assim, os buracos do banco, são uns buracos meio pequenos, cara. Dá pra entender. O que indica... O que já responde tudo, né? Por que, que ele tava precisando de um banco? O que me deixa curioso, e eu quero perguntar isso pros nossos ouvintes homens, o metal não é frio? Como é que você lida com essa situação? Ai, ela tá tão geladinha. Tipo... Quem aí curte uma cavidade fria? Ai, que horror. Vai comer uma geladeira. Ai, não, assim, cara, eu não entendo, porque... Imagina se for com uma mulher mesmo. Uma mulher, é só um buraco, cara. Né? É verdade, a mulher é só um buraco. É, pra esses caras, né? Só um buraco. E não é? Não, eu fico imaginando o cara da bicicleta ainda. Cara, tem buraco na bicicleta? Não tem buraco na bicicleta. Né? Então, sei lá. Eu não entendo, mas tudo bem. Bom, eu não podemos esperar, Tcheli, não podemos esperar que você, uma mulher, entenda por que nós, homens, sentimos a necessidade de fazer sexo com um banco de metal. Eu só espero que vocês olhem a notícia, vejam a foto, porque assim, tá o cara deitadão no banco e um monte de japa em volta dele tentando tirar ele do buraco. Que coisa horrível! Horrível. Ai, mesmo. Deus. É o próximo momento. Estamos entrando no momento de amor, no momento de paixão, no momento animal. Escutem, escutem! Vocês conseguem ouvir nessa nossa floresta os sons dos animais? Que foi isso? E a gente vai para a notícia da tartaruga deficiente ganha rodinhas e encontra um novo amor. Todo mundo junto. Ah, que bonito. Tcheli, você tinha que ir junto. Eu fui. Eu sei que você... Ah. Ô, Beto. Sim? Você já ouviu falar num negócio chamado cotonete? Arava de 10 anos de idade teve paralisia nas patas traseiras. Com um implante de rodas, ela passou a andar e atraiu um macho. Nossa, eu vou falar isso pra Turtle. A Turtle, que é aquela tartaruga que faz sexo com maracujá. Não, a Turtle é que nem esses japa louco aí, a bicicleta, não sei o que lá. Ela também foi com tijolo, maracujá, tudo, né? Beleza. Então, esse ato aconteceu no zoológico de Jerusalém. Ela teve paralisia nas patas traseiras, né? E ganhou esse implante de rodinhas pra poder se locomover. E agora ela, que tem 10 anos de idade, pesava cerca de 25 quilos, encontrou o seu novo amor. Que bonito. Que bonito. Então, né? Quem disse que os animais não amam, né? É verdade. E é por isso que nesse clima de amor, de felicidade, de família, vamos para uma notícia daquilo que as pessoas conhecem muito bem como sendo algo familiar. A Disney. Sim! Eu tenho uma notícia para todas aquelas crianças mimadas, pirralhas, cretinas, que sempre quiseram tanto ir para a Disney. Falaram para os seus pais, para as suas mães. Ai, quero ir na Disney, quero ir na Disney. Cuidado, eu tenho crianças. Medo dos teus filhos. Eles falam dessa maneira? Então, né? Eu não tenho filho. É típica pessoa que sabe seguir uma piada. É ótimo trabalhar com você. É genial. Não, assim, quando eu tiver, talvez, não sei. É. Então, os meus vão ser treinados para conseguir limpar o chão com a língua. Que bonito. Verdade. É. Filho tem que ter alguma utilidade, né? É, verdade. É. O problema vai ser cocô de cachorro. É, eu vou treinar já os... Tô vendo, já tô vendo o futuro deles como comedores de banco de metal. Eu acho que eu vou treinar os meus, assim, pra serem, tipo, ditadores, né? Ser aquelas crianças que participam de soletrando, assim, sabe? Elas são ditadores. Aliás, rápido, assim, aquelas crianças que participam do soletrando, elas me fazem mal. Não, sério, aquelas crianças me fazem muito mal. Soletre piada. P-I-A-D-A. Tá errado aquilo, gente. Aquelas crianças não vão ser normais. Aquelas pessoas não vão ter amigos quando crescerem. Pois é. Essa gente bitolada, né, cara? Que horror. Ô, sério, cara. Não, e o que leva um ser humano... O que um ser humano ganha quando ele não ganha o programa? O que ele ganha de saber soletrar as palavras? Porque as crianças são possuídas, cara. O que você ganha, assim, fora a pirralha ou pirralho que ganhar o programa, o que você ganha de saber soletrar as palavras, cara? No seu currículo figura super bem. Ganhei o soletrando. O que você quer ser? Engenheiro mecânico. Não, amor. Ganhei o soletrando é ruim. Não fica bem no currículo. Não, tudo bem assim que elas ganham umas grana, né? Mas tudo bem. Mas só o que a quem ganhou, mas e o outro que ficou em segundo, em terceiro? Ó, então, né? Todas aquelas crianças que sempre sonharam em ir pra Disney, seus papais e suas mamães. Ah, oh, filhinho, você quer ir pra Disney? Aquela coisa nojenta, né? aquelas crianças pirralhas, mimadas e tal, que querem ir pra Disney. Papais e mamães, tomem cuidado com suas crianças que querem ir pra Disney, sabe por quê? Por quê? Mickey Mouse e Branca de Neve não são mais bons exemplos para as crianças. Nos conte por quê, querida mamãe. Que isso? Chamando de mamãe? É quase um fetiche, Tchelle. Coisa perva. Então, Branca de Neve e Mickey Mouse são detidos na Disney. Você tem noção de que a Branca de Neve e o Mickey Mouse, eles foram presos? Eu não consigo imaginar por quê. O Peter Pan e o Aladdin também? Cuidado! É perigoso ir na Disney, gente. E a Sininho tava no meio? Olha, a Sininho, ela já saiu voando, porque ela vende os pós de pimpim lá e tal, né? Ela saiu voando, saiu quente correndo, né? Mas vamos lá, eu tô ansioso, eu quero saber por que eles foram demitidos. A polícia foi a entrada da Disneyland em perto de Los Angeles, depois que um grupo de funcionários, alguns vestidos como os personagens imortalizados por Walt Disney, fizeram um protesto para reivindicar melhoras trabalhistas, tá vendo? Não, agora, Beto, por favor, eu gostaria... O protesto do Mickey Mouse. Eu gostaria que você visse a foto do Mickey Mouse, entendeu? Porque... Esse é o momento que todas as pessoas deveriam compartilhar, porque assim, não é todo dia que você vê o Mickey Mouse e a Branca de Neve serem presos, né? Quando você abrir aí a foto, você me avisa, por favor. Não, e vocês não têm noção, gente, o Mickey Mouse é um clone do Ronaldinho. É o Ronaldo! É o Ronaldo! Ronaldo Mickey Mouse. Depois de atacar travecas, ele resolveu atacar Mickey Mouse, né? É, eu me estranhei que ele não seja Branca de Neve. O Aladdin tem uma cara... Né, o cara pegando o Aladdin por trás. O Peter Pan entrando dentro do carro da polícia. Ô, que algema que é essa, cara? Eu estou amarrado. Ah, essas algemas de plástico americanas são geniais. Nossa, é de plástico? Olha. Sim, é pra ferir bastante na pessoa. É o quê? É pra bater bastante na pessoa, que doa bastante. É Branca de Neve, cara. Gente, é um absurdo isso. Como assim? Por isso que as crianças hoje em dia assistem Naruto, Pokémon, essas merdas. Porque como é que um pai vai dar um exemplo pra um filho deixando ele assistir o Mickey sendo preso? Entendeu? Poxa vida. Olha os... Mas já que estamos falando sobre esse tipo de notícias, do Mickey Mouse sendo preso, eu acho que chegou o momento de dar uma notícia a todos os nossos ouvintes que vai deixá-los muito mal. Isso é uma surpresa até pra você, Tieli, porque não tá no roteiro. Chegamos no momento, mamãe nunca me contou. Hoje, acordei menos rebelde. Luto. O grupo mexicano RBD anunciou que chegou ao fim na última sexta-feira, dia 15. O RBD nasceu em 2004 e torturou os pais de milhares de adolescentes por incríveis 4 anos. O grupo vendeu mais de 23 milhões de cópias de seus 5 álbuns e lançou 3 discos numa versão especial em português e outros 3 na versão live. Em busca do sucesso do grupo, descobri que a integrante Anaí Giovanna Puente Portillo... Opa! Você tem uma parente, Portillo. Já sofreu de anorexia, que acabou em uma parada cardíaca de 8 segundos, precisando passar por um perigoso e rigoroso tratamento para superar a doença. Até... A parada cardíaca dela é passageira, que nem a fama. A Dulce Maria, antes de chupar pirulito, tomava Danonino na TV vestida de exploradora de jardim. E Christopher Uckerman, você não pode se chamar assim, namorou a Anaí. Ela, calça 43. Lembra da parada cardíaca, Anaí? E depois tem o Cristiano Chaves. Precisa falar? Ficou com inveja da amiga que chupa pirulito. O link para a notícia e as fotos vão estar no blog do Vê Se Pode. E recomendamos a todos vocês entrarem no Mamãe Nunca Me Contou para mais notícias. Propagandation. Então, né? Eu tinha visto essa do RBD, cara. E, tipo, eu não me contive de felicidade. Você está quase tão contente quanto o Diego Hipólito encontrando a vara. Tadinho. Uma vara! Yeah! Então, né? Não, mas é que assim, a única coisa que não fiquei tão feliz assim é que eles vão fazer uma turnê de despedida, então a gente ainda tem um pouquinho mais de sofrimento. Ainda vamos ter mais uns momentos de angústia, mas pensa bem, não vai ter mais um CD novo do RBD no mercado. Yes! Né? E não vai ter mais versões especiais em, aspas, português. Gente. Mas sabe o quê? A gente falou da vara encontrada pela bunda do Diego Hipólito. Agora a gente vai falar de uma outra vara. Uma vara parecida, porque é a vara da Barbie. Um pescador pega peixe de tamanho recorde com varinha da Barbie. Com o equipamento da Neto, o David Reis pescou um peixe gato, que estranho, com a varinha da Barbie, de quase 10 quilos. Fiquei com medo que o peixe quebrasse minha vara, disse a menina. As preocupações da criança estão... A criançada tá cada vez mais difícil. Agora elas se preocupam com vara quebrada. É, colega, depende de quem você for namorar aí, a vara vai ser quebrada, viu? Conte-nos sobre a sua experiência, Tieli. Que experiência? Não tem experiência com isso, não. Durante uma pescaria, a neta de David Reis pediu ao avô que segurasse sua vara. Eu vou eliminar todo momento que diga vara de pesca e vou só falar sua vara. Segurasse sua vara por alguns minutos, enquanto ela ia ao banheiro. Alguns segundos depois, um peixe-gato de quase 10 quilos mordeu a isca. E foi com a vara cor-de-rosa da Barbie, presente, dado à pequena Lisa no último Natal, que Reis pescou o maior peixe-gato da história do estado americano da Carolina do Norte. O efeito ocorreu no início do mês na cidade de Elkin, mas só agora a Comissão de Preservação de Vida Selvagem da Carolina do Norte certificou o recorde. Um peixe-gato de 9.580 gramas nunca havia sido pescado na região. A varinha mágica foi dada de presente para Alice por seu pai. A menina diz que até então só tinha conseguido pescar peixes pequenos. A paixão pela pescaria, no entanto, foi herdada do avô, que gosta muito de uma vara. Desde pequena, ela acompanha Hayes em sessões de pesca no pequeno lago do condado de Wilkes. Fiquei com medo de que o peixe quebrasse a minha vara, conta a menina, fã da boneca Barbie. Não, vou contar uma coisa agora. Pode? Sabe por que que ele conseguiu pescar esse peixe? Por quê? Esse peixe virou uma vara cor-de-rosa. Ai, meu Deus, uma vara cor-de-rosa! Era um peixe. Esse peixe gato é elefante. Era um peixe feliz. Ele não aguentou. Ai, me leva, me leva! Miau! Oi, Beto. Oi. Tudo bom? Vamos para a última notícia? Vamos, vamos, vamos. Então, né? Essa última notícia é uma notícia muito, muito bonita, muito meiga. E cadê a porra da notícia? Fechei a janela da notícia. Ok, pronto. Então, a próxima notícia é uma notícia muito meiga, muito bonita. É um exemplo de vida para todos nós. Opa! Gnomo volta para casa após 7 meses de aventura. Tá, teve uma explosão aqui. Ô Beto, você tá peidando já, Beto? Caramba! Me conte mais sobre o gnomo. Sobre o quê? O gnomo. Não consigo, Tchelle. Não consigo. Bem que eu tente muito. Não dá, não dá, não dá. Cair no poço, eu não posso. Vai, um, dois, três e fala. Produtor, produtor, eu não consigo trabalhar nessas condições. Eu vou embora, eu vou pro programa do... Eu vou pro CQC. Vai, vai, um, dois, três e gnomo. Gnomo. Ah, mas o outro jeito era mais engraçado. Gnomo. Um gnomo retirado do jardim na cidade britânica de Longvens há 7 meses foi devolvido junto com um álbum de fotos mostrando os lugares por onde passou durante sua ausência. Uma história parecida foi retratada no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Uma pessoa. O VCPod sempre foi conhecido pelos seus efeitos sonoros, para os ouvintes que estão chegando aqui. Que bonito! Não, mas olha só a capacidade de um ser de ir lá pegar um gnomo, roubar o gnomo do jardim e sair levando por aí para metal. Nem te conto o que ele fez com o gnomo. Deve ser amigo daquele que comeu o banco de metal. Não... E aí, você tá cansado dessa nossa não, viagem pela Europa? Olha pra Gnominho. Onde o colega rodou. A peça de decoração passeou pela África do Sul, onde é Suazilândia? Opa! Olha só pra onde o coleguinha já foi. A peça de decoração passeou pela África do Sul, Suazilândia... onde fica Suazilândia? No cu do mundo. Moçambique, Zelândia, Austrália, Singapura, Tailândia, Camboja, Vietnã, China, Hong Kong e só lugar fodido. Só passou por lugar pacífico. Olha só que bonito, né? O gnomo sai viajando por aí, a Branca de Neve é presa, o mundo tá fodido. Eu acho que tem uma relação entre tudo isso. Pra mim, na verdade, o que o Mickey estava protestando era sobre a Disney fazendo uma rede de prostituição de gnomo. E esse gnomo estava escapando. Não, cara, você foi muito mágica. Gnomo. Sorry. Tá, não, produtor. Tá, toda semana eu vou procurar uma reportagem com gnomo, cara. Eu decidi parar de Nossa, falar. O produtor vai mandar você falar, hein? tu vai me mandar você falar, porque você tá sendo pago. Tomara falar, que você morra de tosse. Ficar beating all round aí, entendeu? Então, né? Fotos, a dona do gnomo. A dona do quê? Hein, Beto? Gnomo. Ives de Kelso encontrou uma carta com os dizeres. Olá, primeiro de tudo, devo explicar a missa prolongada. A vida de um gnomo é cheia de tempo para reflexão. Um dia eu passava uma manhã quando comecei a sentir cócegas nos pés. Eu cheguei à conclusão de que o mundo é um lugar muito grande e que há mais na vida do que observar o tráfego diário e permitir que os gatos urinem. Ótimo, né? Então, eu decidi me libertar do corpo e procurar por aventuras. Em minhas viagens, estive em 3 continentes, 12 países e um número de zonas superior ao que eu posso me lembrar. Olha só, hein? Gnome. Cuidado! Rodo pra zona. Gnome safado foi pra zona, cara. Ai, nem te conto o que fizeram com ele. Gente do céu. Que absurdo. Absurdo isso. E é assim que a gente chega a mais um final do Vê Se Pode. Agradecer a todos aqueles que aguardaram durante esses longos meses para ouvir o nosso Vê Se Pode. Né? Agradecer a todos aqueles que estão como subscribers em nosso site, que vão receber magicamente esse novo episódio. Né? Ouvir nossas belas vozes, nossas belas risadas. Né? E um beijo pra minha irmã, Thalita, que senão ela me bate. Um beijo pra Thalita! E agradecemos a todos os nossos ouvintes que, sem dúvida, vão votar. Vão votar na gente, isso mesmo. Vão votar na gente. E falando que o Datiele ficar nua é realmente mentira, porque é parte do regulamento do podcast que a gente não pode oferecer nada pra vocês votarem. Mas a gente manda por e-mail o vídeo da Datiele nua. É, segredo, hein, segredo, hein. O Bof não tá escutando isso também. Então vamos pro momento propagandation? Vamos. Qual é o momento propagandation, Beto? Então, se a gente vai propagandear o Dayloggers, que é o projeto que vocês seguramente já conhecem, que começou comigo e com a Tiele, e agora está comigo e com a Camila. Exatamente. Conte um pouco pra gente do que era o Dayloggers e o que vai ser o Dayloggers. Bom, o projeto inicial do Dayloggers era que eu e o Beto a gente ficasse conversando durante um ano, somente por vídeos, mas claramente isso não deu certo. Bom, e agora continua com o Beto e a Camila. Mas a Camila é uma amiga do Beto, que eles estudam juntos, moram perto um do outro e tudo mais, então eles não teriam como conversar só por vídeo. E então o Dayloggers mudou um pouquinho, o Dayloggers acabou virando uma sala de bate-papo, né? Com a Camila tirando a roupa também, o Beto soltando pum pra tela. E é por isso que esperamos sua visita. O Dayloggers em si teve 2 etapas. A primeira, que foi com a Tiele, e a segunda, que é com a Camila, e a gente não sente saudades da Tiele. É, eu também não sinto saudades de vocês, eu dei pé na bunda de vocês mesmo, então tá beleza. E depois, o próximo é o vlog Mamãe Nunca Me Contou, que é um novo vlog do Guilherme e do Alberto. Eu gosto de falar de mim em terceira pessoa. Lembrando a todos que podem entrar no mamãenuncamecontou.com. Que bonito. Vou falar pro Guilherme, pra ele falar também sobre uma notícia com o Gnomo. Tá? Fazer uma rede, assim, pra Camila também. Vou falar pra Camila fazer um desafio pra você, com o Gnomo. Ótimo, ótimo. Tá bom, Beto? E depois de ter esse momento propagandation, acho que chegou o momento de dar aquela pensada que a gente sempre dá aqui no Vê Se Pode. E eu vou deixar a frase para que vocês reflitam enquanto vocês lembram daquela notícia do cara do banco de metal. É uma frase do Manuel Bandeira e diz: quero a delícia de sentir as coisas mais simples. Espero que tenham gostado. E na conta de 3, o Vê Se Pode termina e volta na semana que vem. E vamos para a contagem famosa do Vê Se Pode, que sabemos que todos vocês estavam esperando. Tentem adivinhar qual vai ser a palavra dessa semana. Depois de 1, 2, três... Nhomu! Nhomu, parece nhoque. Ah, é, nhomu, nhomu, vai te catar.